Controle, bom dia, total 9910. 9910, acione em descrição, desce ao nível 050, chegada Mari. Identificou de ação 050 na chegada Mari, total 9910. Web 5722, call now, hit C center, on frequency 1288, if unable, 1260, bye bye. Recip center 1288, if unable, 1260, thank you, bye bye. Solo gol 1804 para o táxi com 113 a bordo, autonomia de 3 horas e 23, alterna Campinas. 323 Campinas, confirmando. 2323, autonomia 3 horas e 23, alterna Campinas, 1804. Afirma, 1804, em táxi autorizado via Pátio Índia, no ponto de espera chama 286, altímetro 1104, bom voo. Pátio Índia, 118, 2104, 1804. Salvador, bom dia. Voo 605, Galeão 380. Boa aproximadamento. Mike Fox Air, autoridade de estacionamento, chama para o táxi. Boa aproximadamento, vai apontar para o táxi. Sim. O 605, autorizado Galeão, nível 360, rota Pesulu 10. Decolagem 10, primeira curva direita, perfil da saída da El Leda, após Leda, voa Bridge, onde intercepta a rota Pesulu 10. O transponder 5540, 5540, e o controle 10935, gol no 605. Eu estou autorizado 360 para o Galeão. Decola da 10, curva direita, perfil da El, transponder, após Bridge, onde intercepta a Pesulu 10, aciona 540, controle 10935, gol 605. Correto, repórter quando pronto, pressionamento push gol no 605. Reportará o gol 605. Cinco 2000 livre LS, é posto estabilizado. 2000 livre LS, autoriza voar direto do Duna? Autorizado. Direto do Duna, descendo para 2000, conhece a 3859. O total 9910, 3000, ajuste no 014. Desce para 3014, 9910. Oi, gol 1804, ponto externo 10, pronto. 108,6, como instruído. Para pushback e acionamento, o azul 4069. 4069, tá pronto? Tá pronto. 01 no portão, é post táxi. Pushback e acionamento, 069. É, gol 1804, 1014. A torre, o Mike Fox Trotinha, pátio da Baité, tá com 09 a bordo, 5 de autonomia, Atena, Salvador, pronto pro táxi. Mike Fox Sierra, táxi aprovado, chama para ingresso. Aprovado, vai reportar para ingresso, Sierra. Alerta, pronto, 1804. Fone 804, autorizado decolar. Pistão no zero, vento 120 graus, 05 nós, ajuste no zero, 14. Iniciando, gol 1804, 1014. Em Salvador, bom dia, algum ano 715? 795-121 no Detroit. Obrigado. Detroit no pouso. 186, grato, está 3259. Uno 7 no 5, tá pronto pra copa? Pronto pra copa. Uno 7 no 5, autorizado Salvador, Brasília, nível 360. Decola da pista 10, com fogo pela direita, saída Arbor, transição Elefa, via Upper Zulu 17. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6. Aciona 5537. Ajuste 10-4, reposto estabilizado. Delta 2000, reportarei estabilizado, ILS total 9900. Protegimento correto, chame para o acionamento, o 1715. 04, autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 06 nós. Livre pouso, pista 10, 104, Rio de Altímetro, 3859. Mike Foxel, 17, está pronto, Mike Foxel, autorizado ingresso, alinha e mantém a pista 107. Autorizado, alinha e mantém a pista 107, Mike Foxel. Azul 4069, confirme a alternativa. Ribeirão Preto, Serra Brava, com meu papá. Azul 4069, autorizado táxi para ponte espera da pista 10 via Índia Alfa. No ponte espera chame torre 198 decimal 6, QNH 1094. Via Índia Alfa, ponte espera torre 186, 1094, 4069, bom dia. Salvador, o gol 607, posição 5 para posicionamento. Autorizado posicionamento, gol no 607, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, gol 607. Alô, Salvador, muito bom dia, Tripe 5514, sente da informação, gol, autorização Aracaju 170. Sente, trip 5514, minuto para copo. Salvador, é o gol 1897, bom dia. Sante, informarei, vou ver até outra. Positivo, estou na guarda. Gol 1897, bom dia. Um minuto para copo, número 2. Estimado para Aracaju às 10h48, Romeu até Oscar. 10 copiado, Romeu até Oscar, se perder as comunicações para ingressar na terminal de Aracaju, 120.3. Gente, obrigado, 120.3, caso em falha de comunicações, Romeu até Oscar. Salvador, 4069, ponto de espera no zero. Azul 4069, mantém a posição. Okay. 2, prossiga. Comandante Aragão, decolou do ProSul, Ondina, confirma? Pronto para decolagem agora, senhor? Não copiei. Gente, chame pronto para decolagem, Guardião 02. 3859, direito 1219, solo 38. 219. Copia. Tem como agilizar na curva esquerda, subida Momo, para ele ver o eixo D10? Afirmativo. Decola, autorizado decolar, vento no 20 grau 079, 104, o ajuste encerra. Autorizado decolagem 17, Mike Fox Zero. No ingresso da Juliette. Patuno, Alfa, Juliette, reportando na Juliette, OTAN 3859. Alô, prossiga, o 355 no 4, copia. 55 no 4, só confirmando, nível 1970? Negativo, que é 1970. Gente, mais 30 segundos para a cópia, 55 no 4. Total 99 no 0, torre 118, mesmo pouso. 186, bom dia. Serra, decolou os 39, agilize curva esquerda, chame livrando o eixo da pista no zero, Mike Fox Hotel Serra. Curva na esquerda, reporta levando o eixo, Mike Fox Hotel Serra. Você guarda instruções. Está 3859, parte 3. Gente, vai guardar antes da taxa Juliette. Mantenha essa Juliette, está 3859. 2. Trip 55 no 4, pronto para cópia? Prossiga, copia. Trip 55 no 4, autorizado Salvador, Aracaju. Decola da pista 1-0 com curva pela esquerda, saída Puca, posição Jama, Pajama, DCT, nível 1-7-0. Controle 1-1-9, decimal 3-5, 1-1-8, decimal 6, aciona 5-5-4-7. Continue a aproximação, aguarde a transição de pouso, reduz na medida possível a aproximação, senhor. 7, reduzindo, ajustado bem 14. Total 9-9-0, aguardando autorização para pouso. Levou o sinal na 0, Mike Fox Serra. Gente, Mike Fox Serra, chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, tem um bom voo. 19-35, bom dia. Já falo para o guardião 02. 325, bom voo. 25, 1-3-3-2-5. Controle, bom dia, tá batendo o Mike Fox Trade Serra, passa 2.400, bombo na sua escuta. Oxi, Mike Fox Serra, sobe 1-0-0, está em contato radar. Uma centena, Mike Fox Trade Serra. 3 milhas de autonomia, alternando o galeão. Firme, autonomia? 3,20. Gente, voo 1607, autorizado táxi para ponte de espera da pista 10, via Alfa Índia, número 2, NH 10014, torre 18, decimal 6. Via Alfa Índia para 10, torre 386, igual 607. Sonho de pouso em Ondina? Positivo, reporta para pouso em Ondina, o 500 pés mantendo a linha do litoral. Reportará... Pouso em Ondina, o guardião das dois. Pronto para te seguir o táxi, está 3259. Está 3859, autorizado o táxi para o pátio 3, via Juliette, posição 3. Pátio 3 via Juliette, posição 3, o TAN 3859. Total 9-9-0, no solo 242, chamando 21 decimal 9. 1-2-1-9, O último chamou o solo. Papa Tango, Alfa Victor Juliette, aguarde um minuto para quatro. Bom dia, Tantra 3153, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1014, chegada bom, filho. 4.000, 1014, pode voar na proa de bom, seu Melô. Autorizado, Pelô. Prato, 3153. Tal correção, aguarde antes da taxa equilo, ok? É, certo, daqui. Salvador, bom dia, o gol no 75 para pushback, questionamento, posição 2. 9, autorizado. Decolagem, pista 1-0, vento 130 graus, 06 nós. Ajuste 1-0, no 4. Ali decola, pista 1-0, pista 1-0, no 4, 4-0, 06 nós. Tio, vindo no Beber Alfa, número 2 para cópia. Total 9910 via quilo pátio 3. 7 quilo pátio. Bono 71502, o portão tá livre, reporta táxi. Livre, reporta. Livre, reportaria para o táxi, chama 71502. Solo, a cópia para o voo 1897. 1897, ciente, minuto para a cópia número 3. Solo, nós chamamos já faz uns 15 minutos para a cópia, o 1897 era o número 2. Pronto, para a cópia, o 1897. Tá pronto. 1897 autorizado, Salvador Confins, nível 360, saída da EL, transição LEDA. Via Upper Zulu 16. Decola da pista 10 com ponto pela direita. Controle 19.35, torre 18.6, aciona 5543. E voo 1897-0360 para saída da EL Lida via Upper Zulu 16, decola da 10 por direita, 193 pelo controle, 186 é a torre, 5543 aciona. O 1897, confirmando após Leda Bridge. Ok, após Leda Bridge. Salvador Ground, good morning, go 9280390, information hotel. O 1897, protegimento correto e após pronto para o acionamento. Está pronto para o funcionamento, o 1897. 1897, autorizado para o acionamento, reporte para o táxi. Estava táxi, 1897. Go 9280. 29280, wait number 3 for copy. Salvador, o gol 1605, posição 03 para puxa acionamento. 1605, aguarde para acionamento. Aguardando o gol 605. Bom dia, Azul 4069. 19.35. 60. Cruzar 2000 direto Leda. 2000 direto Leda 4069. Mil pés, decolando 17, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé. Onde chama controle 109.35. O transponder 01151. O Papatango Mike Fox Serra, por gentileza, seu estimado de pouso em Irecê e, quando possível, o estimado de modificação das regras de voo. Está estimado o pouso Irecê 1055. Só para informação, através de mensagens, vai ser 1030. Está presente, está vendo condições visuais, está passando a 090. Propõe a modificação 105 direto do seu, Mike Fox Trout Serra. Sente Mike Fox Serra, modificado a 0948, pouso no 055. No 055, isso. Alfa Vitor Juliette, aguarde. Gol no 607, autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 07 nós, ajuste 1-0, 1-4. Autorizado decolar 1-0, gol no 607. Só para não acabar preferindo o colega. Gol no 605, mantém escuta, assim que possível irei autorizar. Gente, bom, 605. Salvador, bom dia, gol no 705, ponto de espera pronto. Gol no 705, autorizado alinhar e manter. Alinhar e manter no 0705. Bom, meu Índia November Alpha, tá pronto pra copa? Liberar autorizado Salvador, Salvador, 1.000 pés, decola da 17, curva pela esquerda, via corredor forte, até 20 milhas. Controle 1.9.35, torre 1.9.6, aciona 0171. Chegou no 607, decolar 249, chame controle em 119.35. 119.35, gol 607. Planejamento correto e pós-estacionamento, Índia November Alpha. Com 607. Bom dia, 607. Contato da decolagem, sabe o 360, saída Arbor. 360, na saída Arbor, com 607. Dorota 3153, 20 milhas de pelô, pode voadora. Condições de interceptar o localizador na frente de Luna da presente? Afirmo. Sente autorizado, Duna. Duna da presente, na 3.1.3. Bono 7.5, autorizado decolar, pista 1.0, vento 1.0, grau 0.8, nós ajuste 1.0, 1.4. Sente iniciando, Bono 7.5. Paulo Melo de November Alpha, autorizado acionamento, chame para o táxi. 7.44, a bordo, alternando propina, do plano de 3 horas. 2.000, condições visuais, o 3153, ajustando 0 no 4, reporte estabilizado. 7 para 2.000, reporte estabilizado, da 3153. Autonomia de 3 horas. 3 horas, 1897. Autorizado táxi para ponte espera da pista 1-0 via Índia Alfa. Reporte no ponto espera. Correção. Chame torre no ponto espera 1.8.6, que negar 1.0.4. Ok, táxi via Índia Alfa, chamará no ponto espera 102.6. Voadora Antena 3517 para cópia Brasília. Informação hotel, tá pronto. Autorizado sinal, chama para táxi, Alfa Vitor Juliette. Na escuta. Gol 9280, pronto para corte? Na escuta. Gol 9280, you're clear, Salvador, Recife, vai. You're clear, Salvador, Recife, flight level 410. Departure from runway 10, turn after departure, turn left, Fuca departure, Caju transition via upper whiskey 58. Approach control 119.35, tower 118.6, squawk 5553. Okay, we're clear. Pacific, flight level 410. Our departure will be from runway 10. After departure, turn left, heading correct. Turn left on Puka, Caju departure. 119.35, 118, at 126. Squawk code 5556, go 18-9280. 9280, squawk 5551. Okay, 5551. We got it. Boa noite, 97, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 079, ajuste 1-0 no 4. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, corrigindo, 1-0, 1-4, o ajuste. Ok, 1-0, 1-4. Já November Alpha, autorizado táxi, chame para ingresso. Azul 4069, Recife 1251, secundário 1325. 251, 3325. Azul, voo no 607. Prossiga. Autoriza essa gás? Agora de coordenação com o centro. Thank you. Welcome. Boa noite, 97, decolar 255, chame controle Salvador em 119, decimal 35. Decimal 35. Salvador Brasília, nível 380, decola da pista 10, com curva pela direita, saída Arbor, transição Elefa. Via Upper Zulu 17, controle 119.35, torre 118.6, aciona 5553. Zulu Brasília 380, via Upper Zulu 17, 10, curva direita, Arbor, Elefa 1935, controle 18.6, 5553, Celta 3517. Treinamento correto, chame para o posto de acionamento 3517. Chamará. 607, o centro autorizou Cúbido. Cúbido, 607. E chama agora o centro na frequência 1260, secundário 288. 260, 288, bom dia. Boa. Salvador, o gol 1605, 3 horas e 20 de autonomia, POB 133, alternando Campinas para o táxi. O 1605 autorizado táxi até o ponto de espera de 10, ponto de espera chame torre 118, decimal 6, táxi via Índia Alfa. Índia Alfa, ponto de espera de 86, gol 1605. Salvador Ground, gol 9280, push back and start, position number 10. Push back goal 9282. Uno 605 KNH 1094, confirma. Afirmo 1094.